Eu sou sensível e creio que existe o amor. Às vezes eu penso que sou criança outra vez. Se tenho talento, foi Deus quem me deu. E toda pessoa que me ouve cantar sabe que eu sou feliz. Orgulhosa não posso negar. Por isso hoje eu agradeço as canções que transmitem emoções. Hoje eu agradeço porque me fazem feliz. Eu nasci para amar.